Seção 27 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2022. Seção 27, capítulo 27. Pela tardezinha ergui a cabeça e, olhando em redor de mim, e vendo como o sol desenhava na parede em letras de ouro sua marcha descendente, perguntei-me, e agora? A resposta que meu espírito me deu. Sair de Thornfield Hall? Quanto antes, foi tão pronta e assustadora que tapei os ouvidos, dizendo que não podia sofrer tais palavras. Não ser a noiva de Edward Rochester é a parte mais insignificante da minha desgraça. Ter acordado dos sonhos mais brilhantes e tê-los achado vãos e oucos é um horror que posso aguentar e sapear, mas ter que o deixar definitiva, instantaneamente e para sempre... Isto é insuportável, não posso. Mas logo uma voz interior me asseverou que podia e me predisse que o faria. Lutei contra minha própria resolução. Desejava ser fraca para evitar a passagem tremenda para sofrimentos que via desabarem sobre mim. E a consciência, tornando-se tirana, agarrou a paixão pela garganta e disse-lhe sardonicamente que até então só tinha tocado de leve com a pontinha do pé no lado, e jurou que com seu braço de ferro a mergulharia nos abismos insondáveis da agonia. — Neste caso que me arranquem daqui! — gritei. — Que alguém me socorra! — Não, tu própria deves arrancar teu olho direito. Tu mesma deves cortar tua mão. Teu coração será a vítima e tu a sacerdotisa que eu há de traspassar. Levantei-me de chofre, aterrada pela solidão infestada por juiz tão desapiedado e pelo silêncio perturbado por voz tão temível. Então, de pé, senti vertigens. Percebi que tonteava por causa do excitamento e da inanição. Nem comida nem bebida tinham passado por meus lábios aquele dia, pois nem almoçara. Comecei a refletir, com dor na alma, que durante o muito tempo que ficara fechada em meu quarto, ninguém fora mandado perguntar-me como passava ou convidar-me a descer, nem Adélia bater à porta, nem a senhora Fairfax me procurara. Os amigos sempre se esquecem dos que a fortuna abandona, murmurei, tirando ferrolho e saindo ao corredor. Tropecei. Minha cabeça ainda estava tonta, a vista incerta, os membros fracos. Não me pude orientar bastante ligeiro. Tombei, mas não no soalho. Um braço estendido recebeu-me. Abri os olhos. O Sr. Rochester, que estava sentado numa cadeira através do limiar, me amparava. — Afinal, saíste? — disse ele. — Esperei por ti muito tempo e escutei, porém não ouvi nenhum movimento nem soluço. Mais 5 minutos deste silêncio mortal e teria forçado a fechadura como um ladrão. — Então, esquivas-te de mim? Fechas-te no quarto e sofres a aflição sozinha? Oxalá tivesses vindo disputar rudemente comigo. És colérica e esperava uma cena. Estava preparado para uma chuva de lágrimas escaldantes. Só desejava que as derramasse sobre meu peito. Entretanto, recebeu-as o soalho insensível. Mas não, engano-me, não choraste. Vejo uma malha branca em tua face, mas nem o mínimo traço de lágrimas. Teu coração terá chorado sangue? Oh, Joanna... Nenhuma palavra de exprobação, nada de amargo, nada de pungente, nada que lacere os sentimentos, que fira a paixão. Fica sentada onde te pus e olha-me cansada, apática. Joanna, nunca me entrou na mente magoar-te. Se um homem que tivesse uma só ovelhinha que lhe fosse cara, como a própria filha, e a qual comesse em seu prato, e bebesse de seu copo, e dormisse sobre o seu peito, por qualquer engano a tivesse morto, não teria chorado mais seu destino irreparável do que eu choro o meu. Podes perdoar-me? Leitor, perdoei-lhe no mesmo instante e ali mesmo. Em seus olhos havia remorso profundo, em seu tom de voz compaixão verdadeira, em seus modos energia viril, e de mais a mais, havia tanto amor incalculado em seus olhares e afeições. Perdoei-lhe tudo, mas não por palavra, não exteriormente, só por dentro, no íntimo do coração. Sabes que sou um malvado, Joana? Inquiriu, com ânsia, depois de breve pausa, provavelmente por não compreender meu silêncio continuado e minha mansidão. Resultado antes da minha fraqueza do que da vontade. Sim, senhor. Neste caso, dize-mo aberta e claramente. Não me poupe. Não posso. Estou cansada e doente. Dê-me água. Soltou um suspiro, estremecendo, e tomando-me em seus braços, levou-me escada abaixo. Primeiro nem notei a que quarto me levava. Tudo estava velado para minha vista fraca. Daí a nada, porém, senti o calor animador do fogo, pois apesar de estarmos no verão, como que gelara em meu quarto. Chegou a meus lábios um copo de vinho. Provei-o e fiquei confortada. Comi também o que me ofereceu e aos poucos tornei a mim. Estávamos na biblioteca, eu assentada em sua cadeira, ele ao pé de mim. Se pudesse agora livrar-me da vida sem demasiada dor, seria boa sorte minha, pensei. Não teria que rebentar à força as cordas de meu coração ao separá-las das do Sr. Rochester. Evidentemente devo deixá-lo, mas não quero deixá-lo, não posso. Como estás agora, Joana? Muito melhor, senhor. Em breve estarei boa. Prova o vinho mais uma vez, Joana. Aceitei. Então ele pôs o cálice sobre a mesa, colocou-se diante de mim e olhou-me atento. De repente deu meia volta com um grito inarticulado e cheio de emoção apaixonada. Deu uma volta pela sala e, voltando, inclinou-se para mim, como para beijar-me. Mas lembrei-me que beijos já eram proibidos. Desviei meu rosto e afastei-o dele. — O que é isso? — exclamou precipitado. — Ah, percebo. Não queres beijar o marido de Bertha Mason? Consideras meus braços ocupados e minhas carícias propriedade de outra? — Em todo caso, para mim não há lugar nem direito, senhor. — Por quê, Joana? Mas quero poupar-te o incômodo de falares muito. Vou responder por ti. É porque já tem mulher, dirias. Acertei? Sim. Se pensas assim, deves ter ideia estranha de mim. Deves julgar-me um devasso calculador, um libertino baixo e brutal, que te tenha simulado amor desinteressado para te apanhar em uma armadilha preparada a propósito e para te desviar da honra e te roubar a estima própria. Que dizes a isto? Vejo que não tens resposta. Em primeiro lugar, por ainda estares fraca e te custara retomar o fôlego. Em segundo lugar, por não te teres ainda afeito a acusar-me e injuriar-me. Além disso, as represas das lágrimas abrem-se, e se falasses muito, teríamos pranto. Tu não desejas discutir, recriminar, fazer uma cena? Desprezando palavras, meditas sobre um modo de agir. Conheço-te, estou alerta. Não desejo agir contra o senhor, disse eu, e minha voz incerta acautelou-me que abreviasse a frase. Estás planejando minha destruição? Não no teu, mas sim no meu sentido do termo. Tens dito, por outras palavras, que sou homem casado, e como tal queres evitar-me. Ainda há poucos momentos recusaste beijar-me. Tencionas tornar-te-me completamente estranha, conviver debaixo deste teto só como governante de Adélia. Se jamais eu te disser uma palavra amigável, se jamais um sentimento brando te quiser inclinar para mim, dirás, aquele homem por um triz não me fez sua amante, devo ser para ele de gelo e de rocha, e de gelo e de rocha te me tornarás. Limpei e firmei a voz para replicar. Tudo mudou em torno de nós, senhor, eu também devo mudar. É claro como a luz do dia, e para evitar flutuações de sentimentos e combates contínuos com lembranças e associações de ideias, só há um meio. Adélia precisa de uma nova governante. Pois não. Adélia irá para o colégio, como já está determinado. Nem tampouco te quero atormentar com lembranças odiosas de Thornfield Hall, deste sítio amaldiçoado, desta hiena com seu demônio, que por ser um só é pior do que uma legião dos que podemos imaginar. Joana, tu não deves ficar aqui, nem eu hei de ficar. Fiz mal em trazer-te a Thornfield Hall, sabendo que era infestada. Mandar a todos, severamente, que te ocultassem o estado das coisas antes de te ter visto, já por temor de que, aliás, nunca tivesse governante para Adélia, já por não poder retirar a doida. É verdade que possuo uma casa antiga, na chácara de Ferndine. Ainda mais escusa que esta residência. Aí a louca teria ficado bem guardada. Mas o insalubre da localidade causou-me escrúpulos. Os muros úmidos ter-me-iam livrado da cruz em pouco tempo. Todavia, deixe-se a cada patife a sua maldade individual. A do assassino indireto não é a minha. Entretanto, esconder-te a presença da endemoniada era como embrulhar uma criança em um manto e deitá-la debaixo de uma aroeirinha. A vizinhança deste mau gênio é peçonhenta, como sempre foi. Hei de pregar a porta frontal de Thornfield Hall e fechar as janelas embaixo com tábuas. Pagarei a senhora Poe 200 libras por ano e poderá, junto com seu filho, atualmente guarda do recesso de Grimsby, entreter-se com minha mulher, enquanto esta se lembrar de queimar gente na cama e apunhalar seus parentes e tirar-lhes adentadas a carne dos ossos. Interrompi-o. O senhor fala com ódio, com antipatia vingativa da desgraçada mulher. Acho isto cruel. Queridinha, chamo-te assim porque o és. Não sabes o que dizes. Não lhe tenho ódio por ser doida. Se tu enlouquecesses, achas que te odiaria? Acho que sim, senhor. Neste caso, enganas-te mais uma vez e não sabes de que amor sou capaz? Cada átomo de tua carne me é tão caro como a minha própria. Teu espírito é meu tesouro, e quebrando-se a casca, será ainda meu tesouro. Se te arremessasse sobre mim com fúria como aquela mulher, receber-te-ia com abraço, não menos amoroso do que devia ser defensivo. E nos momentos calmos, não terias outro guarda nem outro servente que eu. Embora nunca me sorrisses nem me reconhecesses, nunca me cansaria de olhar teus olhos. Mas estava a falar em remover-te de Thornfield Hall. Sabes que tudo está pronto para a partida. Amanhã irás. Aguenta mais uma só noite, Joana, debaixo deste teto. Depois, adeus misérias e terrores para sempre. Tenho um santuário seguro contra lembranças repugnantes, fechado a intrusões desagradáveis, protegido contra mentira e calúnia. E levará Adélia consigo? Será boa companheira para o senhor? Que pretendes, Joana? Já te disse que Adélia irá para o colégio? Que faria eu como uma criança, com a bastarda intrusa de uma dançarina francesa? Por que me importunas com ela? O senhor falou em retiro, mas retiro e solidão são aborrecidos, muito aborrecidos para o senhor. Solidão? Retiro? Repetiu irritado. Já vejo que devo chegar a uma explicação. És tu que deves partilhar minha solidão, não percebes? Abanei a cabeça, mas já para um sinal mudo de dissentimento, precisei de certo grau de coragem, pois ele estava excitado. Tinha passeado ligeiro pelo quarto, parou como arraigado no solo, olhou-me demorado e fixo. Eu, declinando a vista, fitei-o no fogo, fazendo por parecer calma e senhora de mim. Agora é achar a chave do caráter de Joana, disse ele, com mais sossego do que se podia esperar de seu olhar. Até aqui o fio se desnovelou bem liso. Sabia, porém, que havíamos de encontrar um nó, um sinão. Ei-lo, aqui está. Oxalá pudesse pôr em jogo uma fração da força de Sansão e arrebentar este embaraço como ele arrebentou as cordas. Tornou a passear e estacou logo, e desta vez bem diante de mim. Joana, não queres aceitar razões? Inclinou-se e falou-me quase ao ouvido. Pois se te não rendes de bom grado, tentarei a violência. A voz era rouca, o olhar de um homem que está para quebrar grilhões insuportáveis. Vi que com mais um argumento de excitação, por pequeno que fosse, já não poderia com ele. Um movimento só de repulsão, de afastamento, de medo, teria selado minha perdição e a dele. Mas não tinha medo, nem sombra de medo. Sentia um poder interior de influência sobre ele que me amparava. A crise era perigosa, mas não sem seu encanto, semelhante ao do índio que na canoa desliza sobre a cachoeira. Peguei-lhe na mão cerrada, soltei-lhe os dedos contorcidos e disse-lhe com brandura. Sente-se, senhor. Vou falar-lhe quanto quiser e ouvir tudo quanto tiver para dizer. Quer seja razoável, quer irrazoável. Assentou-se, mas ainda não o deixei falar. Eu tinha lutado contra as lágrimas por muito tempo por saber que ele não gostava de me ver chorar. Neste comenos julguei bom soltar-lhes a corrente. Se isto incomodasse, tanto melhor. Chorei de coração. Daí a pouco, ouvi-o pedir-me com empenho que me aquietasse. Respondi que não podia enquanto ele ficasse em tal paixão. Mas, Joana, não estou zangado. É só por demasiado amor. Não pude aguentar teu olhar de aço e gelo. Enxuga as lágrimas. A voz abrandada provou-me que ele estava subjugado. Acalmei-me. Ele quis encostar a cabeça em meu ombro, não consenti. Quis puxar-me para si, não o deixei. Joana, Joana! Disse ele em tons que me fizeram vibrar cada nervo. Não me amas deveras. Era só minha posição social que desejavas. Agora que me julgas impossibilitado de ser teu marido, recuas de meu contato, como se fosse um animal nojento. Estas palavras cortaram-me na alma. Não deveria dizer nada, mas atormentava-me o remorso de assim ferir seus sentimentos. Mas eu amo-o, disse eu, e mais que nunca. Porém, não lhe o devo mostrar, e esta é a última vez que lhe o confesso. A última vez, Joana? Então achas que podes viver comigo, ver-me todos os dias e ficar fria e afastada? Não, senhor, sei muito bem que não posso, e por isso há só uma solução da dificuldade. Mas o senhor ficará furioso se lhe a disser. Oh, dize, embora. Se eu solto a tempestade, tu tens a arte de chorar. Senhor, devo deixá-lo, devo deixar Adele e Thornfield. Devo começar uma nova existência entre gente estranha e cenas estranhas. Pois não, é o que já te disse. Não há dúvida que deves começar uma nova existência. Eu não sou casado e tu serás a senhora Rochester, de nome e de fato. Irás para um sítio que possuo no sul da França, para aquela vila alvejante nas praias do Mediterrâneo. Ali levarás uma vida feliz, resguardada, inocente. Não temas que te queira fazer minha amásia. Por que sacodes a cabeça? Sua voz e suas mãos tornaram a tremer, suas ventas dilataram-se, seus olhos lançaram chispas. Apesar de tudo, atrevi-me a falar. Senhor, sua mulher vive. O senhor mesmo reconheceu o fato esta manhã. Por conseguinte, se eu vivesse com o senhor, seria sua amásia. Falar noutros termos seria sofisma, seria falsidade. Joana, minha têmpera não é de chumbo. Põe o dedo sobre o meu pulso, aqui. Despiu o punho e mostrou-mo. Faces e lábios tornaram-se-lhe lívidos. Agitá-lo mais com resistência era cruel. Consentir, impossível. Fiz o que seres humanos fazem quando levados a extremos. Busquei socorro com aquele que está acima dos homens. Involuntariamente me saiu da boca a prece. Meu Deus, ajudai-me. Sou um bobo, gritou o Sr. Rochester de repente. Repito-lhe 20 vezes que não sou casado e não lhe explico por quê, mas estou certo de que Joana concordará comigo ao saber tudo o que eu sei. Queres ouvir-me? Sim, senhor. Por horas, se quiser. Só peço minutos. Joana, já ouviste dizer que não sou o filho mais velho de nossa casa? Lembra-me que a senhora Fairfax me disse. E sabes que meu pai era um homem cobiçoso, avarento? Ouvi alguma coisa a respeito. Pois então, meu pai não pôde com a ideia de dividir suas propriedades. Tudo devia ficar com meu irmão Rolando. Mas tampouco pôde sofrer que eu ficasse pobre. Por isso procurou-me uma mulher rica. Sabia que o Sr. Mason, seu conhecido, um fazendeiro e negociante das Antilhas, daria a sua filha uma fortuna de 30.000 libras. Mandou-me, pois, ao acabar o curso de colégio, a Jamaica, para esposar a menina que ele já tinha pedido para minha noiva. Achei a senhorita Mason uma mulher bela, do tipo da senhorita branca. A família e ela queriam segurar-me a todo transe, por eu ser de boa linhagem. Quase nunca nos encontramos a sós. Mostravam-na na sociedade, nos bailes. Todos pareciam admirá-la e ter-me inveja. Fiquei deslumbrado. Imaginei amá-la. Fez-se o casamento antes de eu dar por isso. Bobo arrematado que era. Não a amava, não a estimava. Até nem a conhecia. A mãe da noiva eu nunca tinha visto. Pensava que tivesse morrido. Depois da lua de mel, soube que estava louca e fechada em um hospício. O irmão mais novo era idiota. O mais velho, ao qual, por seu interesse pela irmã e pelo apego de cachorro que me tem, não posso odiar. Não deixará de seguir o rumo dos demais. Meu pai e meu irmão sabiam tudo isto, mas pensavam só nas 30.000 libras e apoiaram o conluio. Entretanto, de tudo isto não queria culpar minha mulher. Mesmo quando descobri que era de espírito estreito, baixo, incapaz de conceber uma ideia elevada, quando soube que qualquer conversação que se começasse degenerava imediatamente em tagarelice rude, trivial, perversa, quando percebi que era impossível ter casa regrada, porque não havia criada que aguentasse os contínuos acessos de seu gênio violento e desrazoável. Até nestas circunstâncias vencia-me, não a censurava, engolia meus remorsos e desgostos, reprimia a antipatia figadal que se apoderava de mim. Meu irmão morreu nesse tempo, e depois de mais 4 anos, meu pai seguiu-o. Isto me tornou rico, e apesar de tudo, estava indigente. Por nenhum procedimento legal me podia livrar da companheira mais impura, depravada e grosseira, a qual, por lei e costume geral, fazia parte de mim. Seus excessos tinham nela desenvolvido prematuramente os germens da loucura. Os médicos declararam-na louca e, por conseguinte, era impossível obter dela um consentimento válido de divórcio. Mas, Joana, pareces estar doente de nojo. Queres que adie o resto da narrativa para outro dia? Não, senhor. Acabe tudo agora. Sinto a sua infelicidade, senhor. Sinto muito. A compaixão, Joana, que se revela em teu rosto, da qual teus olhos transbordam e que faz teu coração arfar e tua mão tremer, me é como o carinho de meiga mãe. Recebo-a, Joana, de braços abertos. Então, senhor, continue. Que fez quando soube que ela estava louca? Estava na beira do desespero, porém um resto de honradez colocou-se entre mim e o abismo. Que o mundo, embora me considerasse desonrado, a meus olhos queria ficar limpo. A lembrança de ter sido marido dela me era repugnante até o íntimo da alma, e a certeza de que ela, robusta como era, havia de viver tanto tempo quanto eu, e com isto me havia de impossibilitar qualquer matrimônio feliz, tirou-me toda a esperança desde meus 25 anos. Era uma daquelas noites abrasadoras das Antilhas, que precedem aos furacões dos trópicos. O mar bramia ao longe, como um terremoto. Nuvens negras subiam e a lua afundava-se nas ondas qual globo de fogo. A louca enchia os ares de urros e gritos, rogando-me pragas. A atmosfera e o concerto infernal transformaram meu espírito. Esta vida é um inferno. Tal deve ser a atmosfera, tais os sons do pego sem fundo. Da eternidade do fogo perder o medo, como de imaginação de fanáticos. E julgava que não podia haver estado futuro pior do que aquele. Quis romper com o tempo para, como delirava, voltar à casa de meu Deus. Ajoelhei-me para abrir um cofrezinho que continha uma pistola carregada. Tencionava acabar comigo. Mas foi ideia de um só momento. A crise passou tão ligeira como viera. Com o vento fresco da Europa, que começou a soprar pela varanda, rebentou o temporal e purificou o ar. Passeando debaixo das laranjeiras gotejantes, no jardim, raciocinei assim. Este concerto, vindo do velho mundo, te enche o sangue de nova vida, rejuvenesce-te o íntimo, é ambrosia para tua alma sequiosa. Vai, pois, viver na Europa, onde não se sabe quão conspurcado é o teu nome, nem que carga asquerosa tens às costas. Fecha a louca em Thornfield Hall, depois viaja e ata novas relações, sendo que esta que abusou de ti, que desonrou teu nome, maculou tua honra, desnou tua mocidade, não é tua mulher. Põe-na em segurança e conforto e foge dela. Meu pai envergonhara-se de sua nora, de maneira que meu pedido para que guardasse segredo fora executado à risca. Viemos para a Inglaterra. A viagem na companhia do monstro foi terrível. Em Thornfield Hall custou bastante achar guarda dedicada, forte e fiel. Afinal, contratei Grace Poe. Ela e o Dr. Carter são os únicos iniciados no mistério. A senhora Fairfax talvez tenha suspeitas, mas nunca foi capaz de apurar os fatos. 3 vezes, durante tua estada aqui, a louca logrou escapar à vigilância de Grace Poe. A primeira vez quando tentou queimar-me na cama, a segunda quando apunhalou Mason e a terceira quando te fez aquela visita. Dou graças à providência que tão visivelmente te tem protegido. Só pensar que o demônio que hoje de manhã se lançou à minha garganta tenha pairado sobre o ninho de minha pomba coagula-me o sangue. E que fez o senhor, depois de a ter arrumado aqui? Para onde foi? Fui para o continente e corri todos os países em busca de uma mulher boa e inteligente. Mas o senhor não se podia casar? Assentei comigo e convenci-me de que podia e devia. Isto parecia-me tão razoável que pretendia fazer minha proposta aberta e sinceramente, esperando que houvesse mulher que entendesse e aprovasse meu caso. E que aconteceu então, senhor? Quando estás curiosa, fazes-me sorrir. Abres os olhos como um passarinho faminto e mexes-te de momento a momento, como se as respostas não corressem bastante ligeiro. Mas que mais queres saber? Se o senhor achou uma mulher conforme seus desejos, se a pediu em casamento, e o que ela respondeu? Posso dizer-te que achei e que a pedi em casamento. Mas a resposta, as fadas ainda têm que assentar em seus livros. 10 anos corri de capital em capital. Meu dinheiro e bom nome abriam-me todos os círculos. Busquei meu ideal entre damas inglesas, condessas francesas, senhoras italianas, granfinen alemãs, mas cada vez que imaginava chegar ao termo, descobria que me enganara. Tornei-me desesperado, dissipado. Não podendo viver sozinho, busquei Amásias. A primeira, como sabes, foi Celine Varran. Esta teve 2 sucessoras, uma, Jacinta, italiana, a outra, Clara, alemã. Aquela violenta e sem princípios, esta boa, sossegada, mas pesada, sem espírito, nem sentimentos finos. Dei-lhe uma boa soma para poder abrir uma loja e ficamos quites. Ora, Joana, veja em teu rosto que atualmente não estás a formar bom conceito de mim. Achas-me um devasso brutal e perdido, não achas? De fato, não gosto do senhor tanto como em outras ocasiões. Não acha isso mal, viver já com esta mulher, já com aquela? E fala dessas coisas como de negócios de cada dia. Assim era, mas não gostava daquele modo de viver. Era como comprar escravas, o que degrada o homem. Tenho nojo do tempo em que passei com Celine, Jacinta e Clara. Eu sentia a verdade destas palavras e tirei delas a irrefragável conclusão de que se jamais me esquecesse tanto de mim e da instrução recebida e da acatada santa e imutável lei de Deus que debaixo de qualquer pretexto ou com qualquer justificação sofística ou vencida pela tentação me tornasse sucessora daquelas meninas, ele um dia me consideraria com os mesmos sentimentos que então, em sua mente, execravam a lembrança delas. Sem revelar esta convicção, imprimia altamente em meu coração para me servir de apoio no tempo da luta. Ora, Joana, por que não continuas com os teus e então? Ainda não acabei. Vamos ao ponto. Em janeiro passado, desacoroçoado com as mulheres, voltei à Inglaterra por causa de negócios. Aproximei-me de Thornfield Hall, sítio aborrecido, onde não esperava encontrar nem paz, nem prazer. Em uma cancela da vereda de Rei, vi assentado sozinho um vulto imóvel. Passei por ele como pelo salgueiro que estava do outro lado do caminho. Não conhecia a pessoa, até que por ocasião do acidente do Mesnur, ela se chegou a mim, oferecendo-me gravemente seu socorro. A pobre criança, franzina e delicada. Eu estava de mau humor, mas ela não se quis retirar. Eu precisava de socorro, e o socorro veio-me daquela mão. E logo depois de ter pesado sobre aquele ombro débil, alguma coisa nova, como seiva de vida pujante, coou-se para dentro de meu corpo. Bom foi saber que a fada devia voltar a mim, que pertencia à casa lá embaixo. Aliás, não a podia deixar deslizar-se-me por debaixo da mão e vê-la sumir-se atrás da cerca escura, sem ficar sentido no íntimo da alma. Ouvi-te voltar a casa aquela noite, Joana, embora não tenhas notado que eu pensava em ti e te esperava. No dia seguinte, despercebido, observei-te por meia hora enquanto brincavas com Adélia na galeria. Não pudeste sair por causa da neve. Eu estava em meu quarto com a porta entreaberta. Podia escutar e espreitar. Adélia preocupava tua atenção exterior, mas eu imaginei que teus pensamentos estavam longe, embora tivesses grande paciência com a pequena. Tagarelavas com ela e a divertiste por muito tempo, mas logo que ela te deixou, mergulhaste-te em um devaneio e começaste a passear na galeria. De vez em quando, olhavas para fora, para a neve que caía em densos flocos, escutavas o vento que gemia e tornavas a passear e a cismar. Julgo que aquelas visões não eram sombrias, pois transluzia ocasionalmente alegria em tua vista e excitamento brando em teu aspecto. Teu olhar revelava os doces sonhos da mocidade. A voz da senhora Fairfax, que falava à criada, acordou-te. E quão esquisitamente te sorriste, rindo-te de ti mesma, Joaninha. Havia muita significação em teu sorriso. Era muito sagaz e parecia mofar da tua própria abstração. Dizia, minhas visões são muito bobas, mas não devo esquecer que são absolutamente irreais. Em meu cérebro tem um firmamento róseo e um paraíso florido. No entanto, aí fora, sei muito bem, estende-se para meus pés uma calha escarpada e em redor de mim amontoam-se negras trovoadas. Correste escada abaixo e pediste à senhora Fairfax qualquer ocupação. Se me lembra bem, foram as contas semanais da dispensa ou coisa semelhante. Fiquei aborrecido por te furtares à minha vista. Ansiei pela tarde, quando te pudesse chamar. Suspeitei que teu caráter seria coisa perfeitamente nova para mim. Desejei conhecê-lo melhor, sondá-lo mais a fundo. Entraste na sala com ares de esquiva e independente. Trazias traje singular, como agora. Fiz-te falar e não demorei a achar-te cheia de contrastes. Teus modos eram constrangidos pelas regras. Teus ares, muitas vezes desconfiados, traíam muita frieza natural, mas grande falta de prática. Sem embargo disto, quando se te falava, levantavas olhar penetrante, corajoso, ardente, para o rosto do interlocutor, e quando apertada por questões, achavas respostas prontas e cabais. Em pouco tempo pareceste estar acostumada a mim. Presumo que sentias a simpatia que te ligava a teu amo rude e impaciente, pois tão admirável quão depressa, uma calma tranquilizadora firmou tuas maneiras. Observavas-me, e apesar de minha amorosidade, sorriste-me com graça, tão simples e sagaz, que não posso descrevê-la. Gostava imensamente do que tinha visto de ti e desejava ver mais. Nem por isto tornava-me familiar. Como epicurista intelectual, queria prolongar meu prazer em cultivar conhecimento tão novel e interessante. De mais a mais, inquietava-me por algum tempo o medo de que a flor perdesse a frescura encantadora se a tratasse com maior liberdade. Ainda não sabia que não era botão efêmero, mas sim a imagem de uma flor cinzelada em gema indestrutível. Queria também ver se me irias buscar quando te evitasse, mas não me buscaste. Ficaste no quarto de aula tranquila, como tua estante, e quando por acaso me encontrava contigo, passavas por mim tão ligeira e com tão pouca atenção quanto era compatível com o respeito. A expressão habitual de teu rosto naqueles dias era de pessoa pensativa, não de oprimida, porque não estavas doente, nem de pessoa alegre, porque tinhas pouca esperança e nenhum prazer. Para averiguar o que pensavas de mim, dobrava de atenções. Tuas maneiras, quando conversavas, eram alegres e joviais. Vi que tinhas um coração sociável, era a aula, o fastio de tua ocupação que te fazia triste. Permitiu-me o gozo de te tratar com afabilidade e em breve minha bondade gerou em ti sentimentos brandos. Teu rosto tomou uma expressão maviosa, teu tom de voz tornou-se gentil. Como eu gostava de ouvir meu nome pronunciado com o acento feliz e melodioso de teus lábios. Auria prazer indizível daqueles encontros casuais, Joana. Havia uma hesitação curiosa em teus modos. Examinavas-me com alguma perturbação, alguma dúvida. Não sabias qual seria o meu capricho, se me mostraria mestre severo ou amigo benévolo. Entretanto, estava eu já tão preso do teu amor que raras vezes fingia severidade. E quando te estendia cordialmente a mão, subia-te ao rosto juvenil e desejoso tanta frescura e brilho e ventura que me custava não te apertar em meu peito. Não me fale mais daqueles dias, senhor. Atalhei enxugando furtivamente uma lágrima, pois sua linguagem torturava-me e dificultava o cumprimento de meu dever. Tens razão, Joana. Para que demorarmos-nos com o passado, se o presente é tanto mais seguro e por vir tanto mais brilhante? Esta asserção enfatuada fez-me estremecer. Já conheces meu caso? Continuou. Depois dos anos da mocidade e da virilidade gastos, parte em miséria indescritível e parte em solidão acabrunhadora, achei pela primeira vez quem eu possa amar de veras. Achei-te a ti. Tu és minha simpatia. Ou melhor, eu, meu bom anjo, sou ligado a ti por afeto indissolúvel, paixão idêntica te atrai para mim, como para a nascente e o centro de tua vida, e funde-nos ambos em um só ser. É simples escárnio dizer que já tenho mulher. Por outro lado, não te devia enganar, porém tive medo da teimosia de tua índole, dos preconceitos que te foram instilados. Queria primeiro ter-te segura, antes de expor-me aos azares da confidência. Devia dizer-te no princípio o que te disse hoje, revelar-te o pendor irresistível de meu natural, que é amar lealmente e com toda a força, quando se me corresponde com amor igualmente leal e entranhável. Só depois devia pedir-te aceitasses o penhor de minha fidelidade e me desses o teu. Joana, dá-mo agora. Pausa. Por que ficas calada, Joana? Eu estava num crisol. Ser humano algum pode desejar ser mais amado do que eu era. E aquele que me amava assim, eu o adorava. Não obstante, devia renunciar ao meu amor e ao meu ídolo. Uma única palavra compreendia meu dever inevitável. Fugir. Joana, não percebes o que quero de ti? Só as palavras, serei tua, Eduardo. Senhor Rochester, não serei sua. Outra pausa prolongada. Joana, continuou ele com brandura que me oprimia de angústia e me punha fria como uma pedra, pois aquela voz abafada era o ofegar do leão que se prepara para o salto. Joana, queres dizer que tu tencionas tomar um rumo neste mundo e deixar-me enfiar por outro? Sim, senhor. Joana, e inclinou-se para mim e abraçou-me. E mesmo assim? Mesmo assim, senhor. Beijou-me meigamente na fronte e na face. E ainda? Ainda, senhor. E desvencilhei-me rápida e completamente de seus braços. Oh, Joana, isso é duro, isso é mal. Não será pecado amar-me? É, e obedecer-lhe seluía mais. Um acesso de cólera arqueou-lhe as sobrancelhas. Levantou-se, mas ainda se conteve. Apoiei minhas mãos nas costas de uma cadeira. Com estar resolvida, tremia de medo. Um momento, Joana. Lança um olhar no que será minha vida. Se tu te retiras, onde buscarei companhia? Onde esperança e conforto? Faço o que eu faço. Confie em Deus e em si. Creia no céu e espere encontrar-me de novo ali. Então, não cedes? Não, alçou a voz. Roubas-me o amor e a honestidade e atiras comigo aos braços do vício? Senhor Rochester, eu não lhe assino esta sorte, tampouco como a escolho para mim. O senhor nasceu para lutar e sofrer, como eu, e há de esquecer-me antes que eu ao senhor. Com estas palavras ofendeste minha honra e achas melhor entregar um irmão ao desespero do que passar por cima de uma lei meramente humana? Ainda que ninguém seja prejudicado pela transgressão, pois tu não tens parentes que desgostarias vivendo comigo? Era verdade, e enquanto ele falava, minha própria consciência e razão tornavam-se traidoras contra mim e acusavam-me como de um crime se lhe resistisse. Apesar de tudo, minha resposta ficou irrevocável. Devo cuidar de mim mesma, tanto mais quanto sou solitária e sem amigos e sem proteção. Quero respeitar-me. Quero acatar e guardar a lei que Deus nos deu e toda a humanidade venera. Quero ficar fiel aos princípios que mantinha quando estava sã e não louca como agora. Leis e princípios não são somente para os tempos livres de tentação, mas muito mais para momentos como este, nos quais a carne e a alma se amotinam. Elas têm força e valor obrigatórios, objetivos, e se não entendo isto agora, é por estar louca. Sim, louca, desequilibrada, com fogo a correr-me nas veias e o coração a bater mais ligeiro do que posso contar. É na lei imutável de Deus que me devo firmar nesta hora e por ela me quero dirigir. O senhor Rochester leu esta resolução em meu rosto. Sua fúria subiu ao auge. Atravessou a sala, pegou em meu braço e agarrou-me pela cinta. Fisicamente senti-me naquele momento impotente, como restolho, exposto às labaredas de uma fornalha. Interiormente, porém, possuía minha alma e com esta certeza da vitória final. O intérprete verídico do espírito, minha vista, cruzou-se com seu olhar feroz, e nisto soltei um gemido involuntário. Seu aperto causava-me dor, e minhas forças estavam quase esgotadas. Rangendo os dentes, ele disse: — Posso esmigalhar a gaiola, mas o cativo me escapará. Posso derrubar a casa, mas o inquilino fugirá para o céu, deixando-me nas mãos só a forma de burro. E é o espírito que quero, com sua vontade e energia, com sua virtude e pureza. Oh, vem, Joana, vem! Dizendo isto, afrouxou o aperto e fitou-me, e a este olhar era mais difícil resistir do que a força bruta. Porém, só uma idiota teria sucumbido então. Depois de vencida a fúria, era iludir-lhe a mágoa. Retirei-me para a porta. Sempre te vais, Joana? Vou, senhor. Deixa-me. Sim. E não queres vir para ser meu conforto, minha salvação? Meu amor, minha angústia, minha prece, tudo é nada para ti? Quão duro me foi repetir. Vou, senhor. Joana. Senhor Rochester. Consinto que te retires. Vai a teu quarto. Medita sobre o que te disse. Lança um olhar a meus sofrimentos. Pensa em mim. Voltou-se e atirou consigo de bruços sobre o sofá, com as vozes angustiosas. Joana, minha esperança, meu amor, minha vida. Já estava na porta, mas voltei a ele tão resolutamente como me tinha retirado. Ajoelhei-me ao lado dele, voltei-lhe o rosto para mim, beijei-lhe a face, alisei-lhe o cabelo e disse: Deus o abençoe, meu caro amo. Deus o guarde de todo mal, que ele o dirija e o console e lhe recompense a bondade que me tem prodigalizado. O amor de Joaninha seria o melhor galardão. Sem ele, parte-se meu coração. Mas a Joana ainda mo há de dar. Sim, espontânea, generosamente. O sangue precipitou-se-lhe no rosto. Um clarão lampejou-lhe nos olhos. Levantou-se de salto e estendeu-me os braços. Mas fugi e sem mais saí do quarto. Adeus, foi o grito de meu coração quando deixei e o desespero acrescentou. Adeus, para sempre. Embora pensasse não poder dormir aquela noite, logo que me deitei sobre a cama, caí em um estado entre o sono e a vigília. Fui transportada para as cenas da infância. Sonhei que estava no quarto vermelho de Gateshead. A mesma luz que então me trouxera a síncope parecia arrastar-se, subindo a parede e pairar no centro do teto escuro. Levantei a cabeça e vi como o teto se dissolvia em nuvens altas e transparentes, como se a lua quisesse penetrar. Observava-a como que esperando que alguma palavra decisiva fosse escrita em seu disco. E de fato assomou como nunca a lua tinha aparecido. O amão penetrou pelas dobras negras do ar e removeu-as. E logo brilhou do firmamento azul, não a lua, mas uma figura humana que inclinava a fronte celestial para mim, olhava e falava meu espírito. Embora infinitamente distante, a voz murmurava meu coração. Filha, foge da tentação. Minha mãe, hei de fugir. E assim o repeti quando acordei do sonho ou alucinação. Ainda era noite, mas noite curta de verão, a qual logo depois da meia-noite cede ao crepúsculo. Não posso madrugar demais para começar a tarefa que tenho que acabar. Levantei-me da cama. Não me tinha despido. Busquei em uma gaveta alguma roupa, o broche e o anel. Encontrei um colar de pérolas que o Sr. Rochester me forçara a aceitar. Deixei o que não me pertencia. Dos outros objetos fiz um embrulho. Meti na bolsa toda a minha fortuna, 10.000 réis. Pus o chapéu de palha, peguei o xale, agarrei o capote e os sapatos e saí furtivamente do quarto. Adeus, boa senhora Fairfax. Suspirei, passando pela porta de sua câmara. Adeus, Adéliazinha. Não pude entrar para abraçar. Tinha que enganar um ouvido fino que, sem dúvida, estava a escutar. Teria passado também pela porta do Sr. Rochester, sem parar, se o coração não me estacasse de súbito, fazendo parar também o pé. O morador ali dentro passeava de um para o outro lado e de vez em quando gemia. Naquele quarto esperava-me o céu passageiro. Era só entrar e dizer: Sr. Rochester, quero amá-lo e viver com o senhor até morrer, e uma fonte de ventura me jorraria aos lábios. Ali, meu bom amo, que não dormia, esperava com impaciência o dia. Mandará chamar-me pela manhã, buscar-me-á um debalde. Sentir-se-á abandonado, seu amor rejeitado. Sofrerá, talvez desesperará. Também nisto pensei. Minha mão estendia-se mecanicamente para a porta. Sofreia, porém, senhora de mim, e continuei meu caminho. Abatida, desci a escada. Conhecia meu dever e cumpria-o sem mais reflexão. Busquei na cozinha a chave da porta lateral e um vidrinho de óleo para untar a chave à fechadura. Busquei também pão e água, pois minhas forças, alquebradas pelos sucessos dos últimos dias, não deviam sucumbir de todo. Saí sem o mínimo ruído. Por desgraça, o portão estava ferrolhado. Consegui, porém, coar-me pelo postigo, fechado só a tranca. Estava fora de Thornfield Hall. A distância de uma milha, além dos campos, estendia-se uma estrada na direção oposta a Millcote. Para ali endireitei o passo. Não devia refletir no passado nem no futuro. O primeiro era uma página de doçura celestial e de tristeza tal que a leitura de uma só linha poderia derreter minha coragem, quebrar minha energia, enquanto que o último se me apresentava tão terrivelmente vazio como deve ter sido o mundo depois do dilúvio. Quem é levado ao cadafalso não pensa nas flores que lhe sorriem à beira do caminho, mas sim no cepo e no machado e na cova aberta. Assim eu, passando ao longo dos campos e cercas, nem notava se o dia era belo e o céu ameno. Afundava-me nos pensamentos de fuga desconsolada e de perda irreparável. Malgrado meu, pensava nele. Como ansiaria em seu quarto pelo romper do dia, esperando que eu entrasse para lhe dizer que ficaria com ele, para ser sua. Ofegava para voltar. Ainda não seria tarde para lhe poupar a dor pungente da separação. Ainda não teria notado minha fuga. Ainda o poderia salvar, e talvez da perdição. Ai, esta apreensão de seu abandono, muito pior que o meu, como me irritava! Era uma flecha farpada em meu peito. Ao querer tirá-la, rasgava-me as carnes, enterrando-a mais pela lembrança dele. Quase me matava. Os passarinhos começavam a chilrear nos matos e espinhais. Eles, símbolos de amor, eram fiéis a seus companheiros. E eu, na minha dor e no esforço frenético para guardar meus princípios, aborrecia-me a mim mesma. Não podia tirar consolo da minha consciência nem do meu orgulho. Tinha magoado, ferido, abandonado meu bom amo. E, apesar de tudo, não podia voltar, nem desandar sequer um passo. Deve ter sido Deus que me guiou. Debulhava-me em lágrimas, indo, correndo como delirante. A fraqueza interior espalhava-se-me nos membros. Venceu-me. Caí. Na esperança de morrer ali mesmo, apertei o rosto sobre a relva orvalhada. Mas daí a nada arrastei-me de joelhos e sobre as mãos. Depois, levantei-me com pressurosa energia no intuito de ganhar a estrada. Chegado a este ponto, o cansaço me forçou a assentar-me debaixo da cerca. Houve rumor de rodas e vi uma diligência aproximar-se. Fila parar e perguntei para onde ia. O cocheiro nomeou um lugar muito distante com que o Sr. Rochester provavelmente não tinha relações. A passagem custava 15 mil réis. Disse-lhe que só tinha 10. Achava que isto talvez bastasse. Deixou-me entrar no interior do veículo, fechou a portinhola, seguimos viagem. Bom leitor, praz a Deus que teus olhos nunca derramem lágrimas tão tempestuosas, amargas, tão de sangue, como jorravam dos meus, que nunca devas importunar o céu com prece tão cheia de agonia e tão sem esperança como borbulhava de meus lábios, e que nunca devas temer tornar-te um instrumento de tortura para quem ames tão do íntimo da alma. Fim da seção 27.